A quem o lagarto chora? As botinas caminhantes? A estrela dançarina no horizonte? Ou a sua própria permanência agonizante nos tijolos flamejantes? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.